estar em paz. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Target Brasil. Sabe o que é? É o melhor da MPB no Canal 2. Todos os dias, de segunda a sábado, das 17 às 18 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil. São 60 minutos diários com a melhor música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 17 horas, no Canal 2 da Antena Web. Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Time chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Time. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. Está entrando no ar. Bate-papo musical. Produção e apresentação: Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor da poesia, o melhor da cultura, da arte. E assim, eu convido você a ficarmos juntos na próxima hora, deixando agora a emoção, deixando o sentimento, tomar conta do nosso corpo, do nosso ser, vamos relaxar, sentar na poltrona, tomar aquela aguinha gelada, aquele vinhozinho, aquela cervejinha, e relaxar nessa próxima hora, curtindo muita coisa legal. Os nossos quadros, Um Toque de Letra, vamos ter hoje a poesia Passado, de Ari Rodrigues da Silva, quadro produzido pelo Leniro Alves. No Baú dos Reclames, vamos ter o spot muito legal do Cremogema. Também teremos o Um Toque Rapidinho na Língua, quadro produzido pelo professor Eduardo Paes, e o Entre Aspas, quadro produzido pela Sônia Hoffman, que é um quadro de dicas literárias. E você pode entrar em contato com a gente para pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa, pedir qualquer dos quadros que foi ao ar, se você quiser tê-lo, pode pedir pelo e-mail papo@arquivossonoros.com. Vamos então abrir a parte musical do programa de hoje com Jorge Veiga, Anúncio. A composição é do Frazão e do Jorge Veiga. Eu só queria chamar a atenção para essa música, para essa letra, que se fosse feita hoje ela seria condenada pelos grupos de direitos humanos e tal, porque seria uma letra politicamente incorreta. Precisa-se de uma cozinheira que saiba cozinhar com perfeição, que seja um tipo de mulher perfeita e o corpo em forma de violão, que seja carinhosa e boazinha, pra nas horas vagas fazer carinho ao patrão. Prefiro que tenha cor bronzeada, que goste de batucada e também de gafieira, porque que quando a patroa distrair eu quiser me divertir, saber que tenho companheira. Prefiro que tenha cor bronzeada e goste de batucada e também de gafieira, porque quando a patroa distrair eu quiser me divertir, saber que tenho companheira. Precisa-se de uma cozinheira que saiba cozinhar com perfeição, que seja um tipo de mulher perfeita e o corpo em forma de violão, seja carinhosa e boazinha pra nas horas vagas fazer carinho ao patrão. Ouvimos Jorge Veiga, Anúncio. Eu tenho certeza que você não ouve há muito tempo Jorge Veiga. E a composição é do Frazão e do Jorge Veiga. Adriana Maciel vai cantar pra gente, de Cartola, Acontece. Esquece o nosso amor, vê se esquece. Porque tudo na vida acontece. E acontece que já não sei mais amar. Vai sofrer, vai chorar, e você não merece. Mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. E nosso ninho de amor está vazio. Se pudesse fingir que te amo, ah, se eu pudesse, mas não posso, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Ouvimos com Adriana Maciel, Acontece, do Cartola. Um toque rapidinho na língua. Produção, professor Eduardo Fernandes Paes. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Oi, Manuela, posso sentar do seu lado hoje? Claro que sim, Emília. É que normalmente eu escolho um lugar mais atrás porque não gosto de ficar muito perto dos professores, mas como cheguei meio atrasadinha, a sala lá para trás já está com todos os lugares tomados. Já sei, você é do grupo daqueles que não gostam de ser muito questionados pelos mestres, não é mesmo, minha amiga? Bingo, acertou em cheio. Eu fico super envergonhada quando tenho que responder alguma pergunta dos professores, e fico mais encabulada ainda quando não sei a resposta. Eu já sou o contrário, não me importo quando algum mestre me faz uma pergunta, e também adoro perguntar quando fico com dúvidas. E por falar em pergunta, queria lhe perguntar por que você saiu mais cedo ontem da aula do professor Edu. Eu ouvi você pedir licença a ele, e sair quase correndo da sala de aula. O que foi que aconteceu? É que recebi no meu celular um torpedo de minha irmã dizendo que nossa mãe estava passando muito mal, e pedia que eu fosse para casa bem rápido porque talvez tivéssemos que levá-la a um hospital. E como sua mãe está passando hoje? Felizmente está tudo legal com ela hoje. Foi só uma forte indisposição estomacal, pois ela deve ter comido alguma coisa que não caiu muito bem. Que bom saber disso, amiga. Mas me diga agora se depois que eu saí da sala o professor Edu deu alguma dica interessante. Sim, foi sobre o emprego da palavra presidenta, que tem deixado muita gente intrigada se está certo usá-la ou não. Ah, legal. E o que foi que ele disse sobre ela? Afinal, devemos usar presidente ou presidenta? Eu até anotei direitinho o que o professor Edu nos disse sobre isso. Ele nos contou que assim como não é mais novidade alguma encontrar uma mulher no cargo de prefeito, de vereador, de deputado, de governador, nada mais justo que recebam o tratamento linguístico adequado e sejam chamadas de prefeitas, vereadoras, deputadas e governadoras. Certo. E no caso da Dilma, que é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente do Brasil? Calma, Manuela. Já vou lhe dizer o que anotei a mais sobre este toque que o professor Edu nos deu. Ele nos revelou também que, a rigor, podemos deixar a palavra presidente na forma invariável, assim como fazemos com a maioria das palavras derivadas dos antigos particípios presentes. Por exemplo, o viajante, a viajante, o gerente, a gerente, o assistente, a assistente. Entendeu bem até aqui, Manuela? Sim, Emília, entendi. Bem, o professor nos disse ainda que, sendo a adaptação e a evolução as duas características mais importantes de uma língua, é natural que vá crescendo aos poucos a tendência a flexionar em gênero algumas dessas palavras tradicionalmente consideradas uniformes. Por isso, podemos constatar que através dos tempos, da palavra mestre, surgiu mestra. De parente, acabou se originando o feminino parenta. Assim também presidenta, que já podemos encontrar registrada, tanto no dicionário Aurélio quanto no dicionário Oais, e que com o tempo não irá soar tão estranho aos ouvidos de muita gente, como vem soando desde que a nossa presidenta preferiu que a tratássemos dessa forma. Bom, Emília, se entendi tudo bem direitinho, quem preferir, pode tratar a palavra presidente como um substantivo comum de dois gêneros, ou seja, um substantivo que tem a mesma forma para o feminino e para o masculino, tendo cuidado apenas em flexionar direitinho os artigos e os adjetivos que o acompanham. Assim sendo, eu posso dizer que o Lula foi o presidente eleito pela maioria da população, e a Dilma Rousseff foi também a presidente eleita pela maioria da população. Isso mesmo, Manuela, e justamente a forma, a presidente, parece que por enquanto, está sendo a preferida dos grandes veículos de comunicação. É verdade, Emília. Apesar de o programa de rádio, A Voz do Brasil, e de alguns poucos jornais e telejornais terem adotado a forma, a presidenta. Pois é, amiga, como explicou o professor Edu no final desse toque que nos deu ontem, só o tempo dirá se conviveremos com estas duas formas, ou não. Isso é certo. É esperar então para ver. Olá pessoal, sou o professor Edu. Querem também receber um toque, uma dica, sobre alguma dificuldade em língua portuguesa? Escreva então para mim. Meu e-mail é edu@ nlnp.net. Um abraço. Assaltaram a gramática, oh! Assassinaram a lógica, oh! Meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, yeah! Violentaram a métrica, oh! Meteram poesia onde devia e não devia. Este foi o professor Eduardo Paes com mais uma dica da língua portuguesa para você. E se você tem dúvida de alguma expressão, de alguma coisa da língua portuguesa, mande e-mail para edu@nlnp.net ou para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, e a gente repassa a sua dúvida para o professor Eduardo Paes e ele virá numa próxima oportunidade esclarecê-la. Também, se você deseja ouvir novamente um dos nossos quadros do Um Toque Rapidinho na Língua, que foi ao ar já em algum programa anterior, pode entrar no site do professor Eduardo Paes, www.nlnp.net, e estarão todos lá à sua disposição. Marcelo vai cantar pra gente, de 1977, Brasa Dormida. Muito bonita essa letra. E a composição é do Marcelo. Você vai me procurar feito louca. Você vai me procurar imperfeito, feito sombra no corpo de outro. Você vai me procurar entre os barcos, entre os olhos que se cruzam na avenida. Não vai me encontrar nunca mais. Sou gota de mercúrio entre teus dedos, entre os teus medos. No fim da festa, as cinzas não reaquecem a brasa dormida. É sempre preciso haver lenha nova pra manter viva a fogueira, pra erguer-se acesa a chama. Ouvimos Marcelo, do Marcelo, Brasa Dormida. Marília Barbosa, grande Marília Barbosa, canta muito, vai cantar pra gente, do Toquinho Vinícius, Uma Rosa em Minha Mão. Quem tanto busquei e de tanto que andei meu céu e meu mar não achei. Procurei o meu par, só desgosto e pesar encontrei. Onde anda o meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei e de tanto que andei me perdi. Quem me dera encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão. Ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão. Papo Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Um toque de letra. Produção, Leniro Alves. Passado, de Ari Rodrigues da Silva. Eu tinha tanta coisa para dizer, porém você partiu tão de repente, sumiu como se fosse simplesmente leve fumaça se perder no ar. E tudo que eu tinha para dizer morreu na falta de alguém que me ouvisse. No entanto, quantas vezes eu o disse sonhando que você ia me escutar. Eu tinha tanta coisa para dizer. Promessas tolas que todos os amantes fazem em juramentos delirantes. Promessas que nunca se vão cumprir, mas fazem bem a quem as diz e as ouve. Pois quem as diz é feliz em dizê-las, mesmo que tolo ao prometer estrelas. E quem as ouve, sempre as quer ouvir. Hoje, acostumado ao silêncio nos versos e nas canções que componho, digo as fantasias do meu sonho, embora repassadas de sofrer. E sou feliz sem que ninguém me escute. Não volte, porque se você voltar, irá me confundir e embaraçar. Pois nada mais eu tenho a lhe dizer. Por isso me dá por mesmo assim, com tudo, foi bem melhor partir. Caim e Mentiras, Lízia Enio e João Donato. Eu quero lembrar você que para entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. Você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e a gente coloca aqui o seu pedido musical de viva voz. Se preferir, também pode fazê-lo por escrito. De Sereno e Ney Lopes, vamos ouvir agora com o Djavan. E observem que talvez seja uma das primeiras gravações do Djavan, até pela voz dele, a música Calmaria e Vendaval. Passarinho e águia brava, brisa mansa e temporal. Sem querer faço da vida calmaria e vendaval. Passarinho e águia brava, brisa mansa e temporal. A tia tere, a tia tere. Ouvimos então com o Djavan, de Sereno Ney Lopes, Calmaria e Vendaval. Moraes Moreira compôs, e a Cor do Som vai interpretar, Swing Menina. Não se negue, escorregue nesse. Regue, não se arregue, escorregue. Segue, persegue esse caminho, swing, menina. Dance a esperança que nasce. Pense no que acontece agora. Lance logo a sua semente no solo, menina. Não se negue, escorregue nesse. Regue, não se arregue, escorregue. Segue, persegue esse caminho, swing, menina. Dance a esperança que nasce. Pense no que acontece agora. Lance logo a sua semente no solo, menina. Perdidas, tudo em nome dessa verdade. Sonhar todo dia com a felicidade. Vem viver, yeah, yeah. Não se negue, escorregue nesse. Regue, não se arregue, escorregue. Segue, persegue esse caminho, swing, menina. Dance a esperança que nasce. Pense no que acontece agora. Lance logo a sua semente no solo, menina. De Moraes Moreira com a Cor do Som, Swing Menina, Cor do Som, que é um conjunto também que o Moraes Moreira faz parte, ou fazia parte, não sei nem se ainda existe a banda, antigamente era conjunto, né? Hoje chama banda A Cor do Som. Roberto Carlos, olha, belíssima letra, belíssima melodia, e que também recebeu uma gravação muito bonita nos anos 70 da Marília Barbosa. Mas vamos ouvir hoje com Roberto Carlos. Olha você. tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, não me importo, eu gosto mesmo assim. Olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Roberto Carlos, Olha, de Roberto e Erasmo Carlos. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Entre aspas. Um espaço de sugestões literárias apresentado por Sônia Hoffman. Olá, amigos e ouvintes do Espaço Entre Aspas. Nossa sugestão hoje é a leitura do livro A Garota das Laranjas, escrito por Jostein Gaarder, norueguês. Na verdade, este livro é o somatório de duas narrativas. Uma das narrativas é feita pelo pai, que pouco antes de morrer de câncer, deixa ao seu filho uma carta registrando todos os episódios importantes e significativos da sua vida, falando inclusive e especialmente sobre o seu envolvimento com a Garota das Laranjas. A segunda narrativa acontece através do seu filho, que alguns anos depois, tem acesso a esta carta, a qual estava escondida no forro do seu carrinho de bebê. Ele tranca-se no quarto e inicia a leitura da carta. E o livro traz justamente como característica própria esta forma de leitura e escrita, onde a narrativa do pai e a narrativa do filho acabam por se entrelaçar, criando um laço de cumplicidade, de parceria com os leitores. Acredito que é uma boa dica e que será uma leitura bastante agradável por aquele que fizer a opção em ler este livro. Fiquem bem, espero encontrá-los no nosso próximo programa, entre aspas. Tchau, até lá. Esta foi a Sônia Hoffmann com mais um Entre Aspas e mais uma dica literária que eu tenho certeza que você não vai perder. E se você quer mais informações sobre este livro, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. De João Medeiros e Sueli Costa, vamos ouvir com a Sueli Costa, que aliás está bastante sumida, eu gosto muito dela, gosto dos arranjos, da letra da Sueli Costa, mas bastante sumida da mídia. A música Vamos Dançar? Vamos dançar ou ficar abraçado, sei lá. Venha ver na janela que lua tão bela, esse instante parado no ar, feito de sonho, magia. A verdade se tem na poesia. Essa vida da gente me faz tão contente, sou mais nosso amor. Essa vida da gente me faz tão contente, mas nosso amor. Vamos dançar ou ficar abraçado, sei lá. Venha vir na janela. Parado no ar, feito de sonho, magia. A verdade se tem na poesia. Essa vida da gente me faz tão contente, sou mais nosso amor. Essa vida da gente me faz tão contente, sou mais nosso amor. Parado no ar, feito de sonho, magia. A verdade se tem na poesia. Essa vida da gente me faz tão contente, sou mais nosso amor. Essa vida da gente me faz tão contente, sou mais nosso amor. De João Medeiros e Sueli Costa, ouvimos com a Sueli Costa, Vamos Dançar. Joyce vai cantar do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Estrada Branca. Estrada Branca, noite alta, tua falta, caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu, uma vontade, uma saudade. Ouvimos com a Joyce, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Estrada Branca. Agora vamos relembrar, anos 70, Maria Creuza, Feijãozinho com Torresmo, Walter Queiroz. Tão cansado e só, pedindo desculpas pela nossa dor. Eu não fui embora, eu só me perdi. Eu estava longe, não saí daqui. Se você soubesse como eu demorei, só para aprender que hoje eu sei tudo e nada sei. Eu quero nos teus braços ser o mesmo, comer meu feijãozinho com torresmo, beber, deitar, dormir, talvez morrer. Eu quero nos teus braços. Ouvimos com Maria Criuza, relembrando os anos 70, nessa fantástica música da Maria Criuza, Feijãozinho com Torresmo, composição do Walter Queiroz. E quero agradecer agora, já nesse finalzinho do programa, o pessoal que tem participado com a gente, mandado e-mail, comentando o programa, elogiando, né, algumas críticas construtivas e a divulgação que eu sei que vocês também estão fazendo. Obrigado mesmo, valeu. E fechando então o nosso encontro de hoje, vamos brindar com essa voz linda e essa maravilhosa interpretação da Cláudia, também sumida da mídia, né? Também não sei onde anda a Cláudia. Como 2 e 2, gravada originalmente pelo Roberto Carlos, e a composição é do Caetano Veloso. sem trinco. O mesmo teto, o mesmo teto. E a mesma lua a furar nosso zinco. Oh, oh, meu amor. Tudo em volta está deserto, tudo certo. E assim, ao som da doçura da voz da Cláudia, chegamos ao final de mais um encontro do nosso bate-papo musical. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, ouvindo o programa, acompanhando a gente, curtindo aqui esses momentos agradáveis que a gente tentou passar para você. E espero que tenha sido tão prazeroso para você ouvir quanto foi para eu fazer e, claro, ouvir também. E continue com a gente, que ainda vem muita coisa por aí. Quero convidá-los também a estarmos juntos na próxima semana e, da mesma forma, convidá-los a divulgar a nossa rádio e também participar com a gente com seus pedidos musicais, suas críticas, seus comentários. Vamos agora ficar na companhia do Baú dos Reclames com o spot do Cremogema. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Baú dos Reclames. Vem crema, crema, cremogema. É a coisa mais gostosa desse mundo. Eu esqueço a boneca. Eu esqueço a minha bola. Quando tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo. Vem crema, crema, cremogema. Tem um gosto que a gente gosta muito. Amanhã, para saber como é pra gente. Vem crema, crema, crema, crema, crema, crema. Cremogema. Adeus. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye, é. Bye, bye. Aham.